dos céus, graças já te dou pelas horas de tristeza que você me ajudou. Os amigos verdadeiros, o culto abençoado, a família que correu comigo lado a lado. O amor da cruz, a nova vida é tudo seu. Chuva de bênção, a luz resplandeceu. O sol nos montes, o pensamento ao luar. A brisa perfeita, o vento vem a me tocar. Na esperança de um novo amanhecer, o céu azul, a primavera que vai florescer. Louvor que toca, o puro fogo da unção. O amor que brota dentro do meu coração. A minha herança hoje sempre eu consagro a ti. A esperança eternamente eu concentro em ti. A dependência de estar em tua casa, Deus. No teu altar, o sacrifício sou eu. Que falte tudo, falte o mundo e fique o teu amor. O meu escudo, a ti entrego o meu louvor. Viver por ti e ver que nada se acabou. Santo, santo, santo é o Senhor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim o teu amor. A minha herança és tu, Senhor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim o teu amor. A minha herança és tu, Senhor. És tu, Senhor. De tudo que alguém poderia querer receber, recebi. Maior presente pra mim é te amar, então senti. A paz que invade o meu ser e toma conta de tudo. Sentir esse amor dentro de mim que é maior que o mundo. Tudo que eu venha ter e ser, eu sei, jamais será. Maior que a satisfação que hoje tenho em te louvar. Comigo sempre presente, por isso vivo contente. Não tenho outro bem do céu senão a ti somente. Ajoelhado no meu quarto, coração quebrado. Alma sedenta, mente atenta pelo seu chamado. Tua presença em todo tempo refrigera minha alma. Introduzido 100% no coração que brota. Intensamente virtudes, benefícios do céu. Inspirações na madrugada, caneta e papel. Minha esperança é infinita, sua aliança intensifica. Traz sentido à existência, tua presença testifica. Infinitamente mais como as águas do oceano. Seu amor contemporâneo é lucidez ao mundo insano. Tudo que tenho e sou é sem valor. Desde o ventre da minha mãe, a minha herança és tu, Senhor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim o teu amor. A minha herança és tu, Senhor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim o teu amor. A minha herança és tu, Senhor. És tu, Senhor. Não preciso e não quero nada além de ti. Tu sabes do que necessito antes de eu pedir. Teu olhar, tua voz, tua mão, tua cruz jorram vida em minha vida, Jesus. Quero ser como uma arca pra onde for, cheio da tua presença por onde for. E quando repousar na casa de um adorador, transbordar do teu amor. Quero ofertar um sacrifício de louvor, prostrar diante do altar um som ao meu Senhor. Pois minha maior herança está em Deus. Passar de criatura a filho, seu sou teu tempo. E tu és meu alimento, poderoso Deus. Não há outro além de ti. O teu amor me fortalece. Peregrino estrangeiro longe do meu lar, filho por ruas de terra antes de chegar. Das ruas de ouro do meu novo lar, a nova Jerusalém onde pra sempre vou cantar. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim o teu amor. A minha herança és tu, Senhor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim o teu amor. A minha herança és tu, Senhor. És tu, Senhor.